Vem neste tranco que a marcha pra flor do batismo que a tarde se atora. Chega o saleiro que a vida lhe traz com a bebida a saudade que adora. Um cerne puro de campo que assoma o tranco na hora clavada. Sabe o tubiano que a cincha se afrouxa o palanque na frente da guada. Buenas noches e serve um liso. Buenas noches, rincão paraíso. Entre dois goles de canha ilumina a campanha o sabor da distância. De pronto já tenho fiador quem cruzou o corredor dando espaldas à estância. Que magia terá esta copa quando alma se atopa escorada ao balcão. Será um vício maior que a bebida dar sentido pra vida num sem fim de rincão. São três risos e uma hora de assunto pra saber de um defunto algo vivo demais. Atacaram a iguara que vinha cruzando na linha de volta pra trás. Pedro Escobar, o lixeiro, estende o bacheiro e o tubiano relincha. Mais uma noite estrelada e na frente da guarda se aperta uma cincha. Buenas noches e serve um liso. Buenas noches, rincão paraíso. Entre dois goles de canha ilumina a campanha o sabor da distância. De pronto já tenho fiador quem cruzou o corredor dando espaldas à estância. Que magia terá esta copa quando a alma se topa escorada ao balcão. Será um vício maior que a bebida dar sentido pra vida num sem fim de rincão. Sempre existe uma hora de assunto pra saber de um defunto algum vivo demais. Atacaram a iguara que vinha cruzando na linha de volta pra trás. De pronto já tenho fiador quem cruzou o corredor dando espaldas à estância.